Vamos lá. Tudo bem, gente? E aí, passou? E aí, tudo bem? Acho que agora vai, hein? Vai. agora vai nosso Catedral Cast, com alegria que a gente está começando aí mais esse passo no nosso campus online, que é o Catedral Cast, uhum. E disponível no YouTube, né, para tentar acompanhando no YouTube, e também no Spotify. Então, uma alegria para a gente estar começando essa roda de conversa aqui. Deixa eu te apresentar a turma que está aqui comigo, gente muito, muito especial. Né? Vou começar aqui pela minha frente, o pastor Guto Augusto Menino. Né? Bem-vindo, Guto. Obrigado. Achei que você ia começar pela primeira dama. Mas tudo bem. Obrigado, é uma honra poder estar aqui, participar dessa conversa, desse bate-papo com vocês. Vai ser legal. Tati Lamas, bem-vinda, Tati. Obrigada. Nossa influencer digital aí. Tô brincando. Mas a Tati caminhou, fez um trilho legal com a gente no nosso canal, no Superação, que, aliás, daqui a pouco está de volta, né? Uma boa notícia aí, está de volta junto com a Ângela, que eu não deixei por último, por acaso, né? Minha linda imaginei. Esposa, né? Muito obrigada. Muito bem-vinda. Você está mais linda hoje, né? e a gente está também feliz de estar começando com uma equipe nova aqui, né? Uma equipe que, grato a Deus pela equipe que nos acompanha até aqui, mas aí com o Vitor, com a Júlia, com o Cadu, que estão aí dando um apoio especial para a gente, começando esse ciclo novo, esse novo ciclo no nosso campus online. Nós somos a Catedral Metodista, né, de Petrópolis, e esse é o nosso campus online, e esse é o Catedral Cast. E qual vai ser o papo de hoje? O papo de hoje está bem legal. A gente preparou um tema que é o melhor tempo chamado hoje. Bem oportuno na nossa vida frenética que... Todo mundo liga o automático e a ideia agora é a gente desligar o automático e ser um pouco mais intencional, pegando como base, né, o que o Mestre Jesus nos ensinou a viver, que é o que ele mais fez, né, ensinar a viver na Terra como é o padrão do céu, viver o reino aqui. Então o tema é hoje, viver o hoje, como viver o hoje, como Jesus nos ensina a viver o hoje. E a gente pretende, na medida que a gente for se encontrando aqui para outros bate-papos, trazer lições que realmente nos ajudem a pegar lições para ter uma vida mais leve, mais intencional. Eu vejo que Deus tem usado a Catedral com isso, entrado na vida de muitas famílias, trazendo novas propostas de uma mentalidade, de uma vida prática, simples e cheia de Deus, que é o principal, né? Mas tem alguma coisa além do hoje? Existe alguma coisa além do hoje? Tem alguém que vive preocupado com além do hoje? Como é que é isso? Acho que não, né? Imagina. Isso não, quase não tem. Quase não tem, né? É um desafio esse negócio, né? Como é que é isso? A gente lidar... por que que precisa falar disso? Por que que a gente tem que falar que é importante viver hoje, né? Interessante, Jesus fala lá em Mateus, né? Uhum. Mateus 6. É que basta ao dia o seu próprio mal. O seu próprio mal. E é interessante, algumas versões trazem a expressão, né? Basta cada dia, né? Cada dia. Ou seja, eu não me angustiar com o amanhã. Porque para aquele dia existe uma agenda, existe algo para eu viver, algo para eu resolver, né? Algo para eu direcionar aquele dia. E amanhã também vai ter, mas aquele dia. E nosso mundo tá muito acelerado, está muito acelerado. Nós não temos... Eu pensei nisso num tempo aí de férias com os meus filhos. Eu tenho dois meninos, um de 7 meses e um de 4 anos. Imagina a aventura, né, que é. E eu pensando como a gente não aproveita os momentos... que estão ali, a gente está ligado no celular, a gente está ligado nas preocupações, a gente está ligado em responder alguém, em ter uma... E naquele momento ali, algo me chamou a atenção, Deus me chamou a atenção, e disse assim, olha para o seu momento agora. Desfruta. Olha para o seu hoje. E foi um tempo muito rico que eu vivi ali naquele momento. Você falou agenda, eu queria jogar na mesa essa coisa da agenda, né? E uma das coisas que a gente tem aprendido aqui é que a gente precisa aprender a viver a agenda de Deus como uma prioridade em relação à nossa. Como é que é a agenda para você, Ângela? Você usa agenda? Como é que é usar a sua agenda e a agenda de Deus? Como é que é isso para quem está ouvindo a gente? Ah, eu acho que é um desafio, né? A gente lá em casa tem essa agenda do Google em comum, né? Eu e Evander. E aí a gente tem as nossas, as minhas coisas em particular, as coisas do Evander e as coisas das crianças. Então, é sempre uma loucura você conseguir conciliar a agenda de todo mundo, você ter esse tempo e você conseguir tirar um tempo também para desfrutar do hoje, do momento, e ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem, né? Então, se você não escolhe, às vezes, Evander tem como princípio o início da manhã, é esse tempo com Deus, né? Porque se você não tira aquele tempo, o dia começa e dificilmente você vai conseguir dar uma pausa durante o dia para fazer isso. E normalmente esses dias que a gente tem, que a gente consegue desfrutar mais daquela coisa de relaxar, de olhar para a natureza, enfim, fazer alguma coisa assim diferente, é mais férias ou quando surge um sábado disponível, né? A gente acaba tendo muito compromisso no dia a dia, né? Eu acho que todos nós, então, é sempre um desafio a gente conseguir priorizar isso. E quando a gente não prioriza, quando a gente deixa essa bola de neve levando a gente, aí pode dar vários problemas, né? Não sincroniza, né? A nossa agenda com a agenda de Deus. Vários problemas de ansiedade, de tantos outros, né? Eu acho que tem algumas pressões que a gente lida com elas, né? Que estão muito presentes na vida. E algumas dessas pressões, elas são positivas. Elas são inerentes à vida, né? Então, acho que uma delas é essa que o Guto colocou, da questão do tempo acelerado que a gente vive. Ou seja, o WhatsApp, quem aqui é... Bom, eu sou o mais velho da mesa, né? Então vai ficar complicado. As minhas histórias são mais velhas, mas assim... Não tão mais velho assim, tá bom? É, mas assim, eu sou o mais velho da mesa. Mas lembra da história de que a gente tinha um telefone fixo só e a gente ligava para a pessoa, o telefone tinha dois sinais, ou ocupado, ou chamava, atendia, ou de repente chamava e ninguém atendia. Eu ia esperar aquela pessoa estar disponível de novo para voltar a falar com ela. No WhatsApp a gente manda mensagem e a pessoa tem o WhatsApp, até sinaliza se viu, se não viu e tal. Então isso está... Aumentou muito as informações, quando a gente dá, né, que chegam. E quando dá aquela coisinha azul ou dois pontinhos que foi entregue e a pessoa não veio e a gente vê aquele online... Vai dando aquela agonia na gente, porque a gente quer falar e também... Acho que hoje em dia tem aquela coisa de não ligar, né? Uhum. A gente não liga, pelo menos eu tenho esse costume, né? Vanda ainda liga bastante. Um jovem disse também que ligar é invasivo. Eu falei, fala sério, como é que é? Ligar é invasivo. Mas a gente vai perdendo o costume de comportamento de ligar. Realmente, eu vou percebendo que as pessoas não gostam que liguem. É. Então, você manda mensagem e você fica realmente aguardando a oportunidade que a pessoa vai olhar. Mas eu acho que essa pressão é uma das pressões que estão aí e que ela é positiva por um lado, porque é bom poder fazer algumas coisas mais rápido, mas ela pode ser nociva por outro. Muito. É. Agora a gente consegue ouvir com um e-mail, dois, né? Já está ouvindo o áudio aí. E o seu cérebro fica acelerado e você perde a paciência de ouvir as pessoas, de lidar com as coisas. Eu acho que um outro lado de uma outra pressão que a nossa geração vive é a pressão da eficiência, né? Porque a quantidade de recursos melhorou muito, né? A gente tem muito mais recursos do que antes. Então a sociedade hoje é uma sociedade produtiva e que pede eficiência. Né? Uhum. E essa mesma sociedade já começa a perceber os efeitos da geração anterior, que foi uma geração desbravadora, que gerou tudo isso que nós estamos vivendo hoje, mas ao custo da família, que um pouco do que o Guto falou, o custo da família, então a produtividade acabou custando a família. Então, eu não vejo assim muito como fazer uma coisa só. Não dá só para cuidar da família. Não dá só para ter uma vida onde as coisas são feitas num tempo. Não dá só para ser eficiente. Eu acho que o desafio está exatamente no equilíbrio dessas diversas dinâmicas da vida. Uhum. Como ser eficiente, responder às demandas da minha família e, ao mesmo tempo, lidar com uma pressão que às vezes eu não tenho opção, eu tenho prazo para entregar as coisas, mas às vezes eu não posso me submeter a ela. Por exemplo, no meu celular, não sei se esse eu já fiz, minha mensagem não fica azul. Então, assim, ou seja, eu não, ninguém tem que saber se eu vi, se eu não vi. Uhum. Eu tenho um prazo para responder. Então, assim, eu acho que o desafio maior, e tem uma outra coisa que eu falo daqui a pouco, mas eu acho que esse é o maior desafio. Sim. É eu achar o equilíbrio entre as diversas dimensões da vida. Há um tempo atrás, teve num domingo, a gente teve um culto que trouxe essa temática, né? E uma das primeiras soluções para isso, bíblicas, era a gente viver a agenda de Deus. Sim. E isso me fez me lembrar de uma história que eu vivi há um tempo atrás, há 12 anos atrás, 13, quando eu estava na expectativa de ser mãe. E é algo que nos tira muito do hoje, na expectativa do que vai acontecer, e é um assunto que a gente não tem controle, né? Ninguém tem o controle sobre isso. E eu ouvi isso. Deus tem uma agenda, e você está nessa agenda de Deus. Então, eu creio que é uma pílula assim, de saúde para quem está nos ouvindo, partir do princípio que, independente das demandas, daquilo que a gente é chamado, se está com muita informação, com pouca, se o problema é pequeno, médio ou grande, Deus não está alheio à nossa situação, né? Nosso nome está nessa. Ele nos conhece pelo nome. Então, assim como isso me fez muito bem, eu me lembrei de trazer isso hoje para lembrar, né, todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, de que Deus tem uma agenda e o seu nome está nela. E a agenda de Deus, ela acontece no tempo de Deus. Não há pressa na agenda de Deus. Há direcionamento, há revelação. Porque se há uma característica do mundo de hoje, é adoecimento. Dentre tantas coisas, né? Mas o adoecimento... nunca se falou tanto em ansiedade como se fala nos dias de hoje. O que é ansiedade? É a doença da pressa. Em outras palavras, é um alarme que Deus colocou em nós que fica acionado o tempo inteiro. Imagina o seu carro acionar o alarme o tempo inteiro, ficar acionado. Está desregulado. O que é ansiedade se não esse botão de alarme acionado sem parar? O tempo inteiro pensando, processando. E de onde que surge um adoecimento por ansiedade? De uma vida apressada. Não é do nada. Eu vou acordar, eu acordei, estou com um transtorno de ansiedade generalizada. Não. É uma coisa que vai se intensificando até que há uma desregulação do mecanismo. Sim. Porque o nosso corpo é química, né? Então, exato. A química é liberada para você fugir de um animal, de você, exatamente, acelerar por um motivo específico para te proteger de um acidente. Ou enfrentar uma situação. E aí, quando você vive isso o dia inteiro, seu corpo fica até ou ele se cansar de produzir e você fica em depressão, ou um ápice daquela produção e você tem um surto, uma situação assim, né? É esse botão que não desaperta. E aí, o que Jesus diz? Voltando ao que a Ângela mencionou aqui, né? Observai as aves, observai as flores. É exatamente isso. Essa ideia de parar, essa ideia de ter pausas no dia, essa ideia de viver o momento, desfrutar aquele momento. É a ideia, né, que o pastor trouxe aqui do áudio, né, de ouvir a pessoa. Sabe o que a gente faz hoje? A gente ouve, mas está aqui, ó, já planejando uma resposta, já planejando uma próxima ação que eu tenho que ter. Eu não estou ouvindo. Eu tô achando que estou ouvindo, mas não estou ouvindo nada. Uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu absorver um conteúdo ali, né? Então, nós hoje ouvimos pouco as pessoas, né? Mas é fruto disso. A mente não está programada para parar. O parar, a pausa para nós, muitas vezes, é perder tempo. Então, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso realizar, eu preciso... E o que muitas vezes acontece? A geração de hoje, os nossos filhos, né? Estão sendo afetados por isso. Estão sendo muito... Eu me lembro, quando era criança, não sei se o pastor viveu isso na cidade dele, eu entregava leite em charrete. Entregava leite com meu tio, né? Na minha boa parte da minha adolescência, eu fiz isso, entregando leite. Todas as manhãs, entregava leite de cavalo lá na charrete com meu tio, de casa em casa. Alguém vê alguém entregando leite hoje em dia? É. Na cidade, talvez mais ali no interior, ainda aconteça. Mas por quê? Porque essa dinâmica da vida, ela tem se perdido. Sim. É, agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que talvez trazer para a mesa é que, assim, a sociedade mudou e todos nós estamos expostos a um outro ritmo de vida, né? Eu acho que a pergunta e a questão é, primeiro, como manter a saúde mental, né, e a saúde da alma e do coração no meio de uma sociedade que não vai parar para a gente, né? E, ao mesmo tempo, que espera de mim uma resposta que seja satisfatória. Eu acho que uma outra pergunta é como lidar quando eu já estou enfrentando ansiedade, já estou... E eu acho que o problema não é só a ansiedade, não. A ansiedade, ela é o nome. É a condição que está em muita evidência. Mas você tem também paralisia, você tem a incapacidade de reagir a essa pressão de alguma maneira. Então, eu adio os planos, eu bloqueio. Uhum. Você também tem procrastinação, ou seja, eu tenho situações que vão e que são tão doentias como a ansiedade, como esse pensamento acelerado, essa condição. Então, acho que Jesus tem uma palavra que ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Em abundância. Então, por exemplo, Jesus, na véspera da crucificação, ele virou para os discípulos e disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Né? Então, assim, a Bíblia fala de vários profetas que chegaram a desejar a morte. Eu acho que às vezes nós erramos como igreja quando a gente acaba descrevendo um mundo perfeito e um mundo caótico e a gente não diz como é que a gente vem do mundo caótico para o mundo perfeito. Uhum. Eu acho que uma coisa que Jesus deixou muito claro para a gente é que é possível ter plenitude de vida sem que o mundo seja perfeito. Uhum. Eu, por exemplo, lidei com burnout, né? E vai dizer assim para mim também, você... Não, a minha condição de vida naquele momento exigia de mim uma resposta mais ativa e eu acabei adoecendo, né? E eu tive que aprender a lidar com o burnout, a lidar com a enfermidade e não deixar que ela me sucumbisse, que eu morresse com ela. Porque, assim, eu acho que esse é um desafio. No meu caso, eu tive que aprender a lidar com duas agendas, como a gente começou falando. A agenda de Deus, que o pastor Guto mencionou, que para mim é o Kairos, e a agenda cronológica dos meus compromissos, do meu dia a dia. Então, como é que eu lido com isso hoje? A agenda kairótica, essa do Kairos de Deus, que é uma palavra que tem muito significado para nós aqui na Catedral, ela fala do propósito, ela fala dos ciclos, ela fala das prioridades. Então, depois que eu vivi esse adoecimento, eu aprendi a ter que focar nas prioridades do reino, né? E envolver toda a minha vida nisso. Então, quando eu estou vivendo o Kairos de Deus, eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu não estou trabalhando, não estou produzindo, a minha família pode ser envolvida nisso, os meus filhos podem ser envolvidos nisso, mesmo no meu tempo de lazer, eu posso estar tratando do meu Kairos. Por quê? Porque não é uma outra agenda, não é uma agenda profissional, é a agenda da minha vida. E a minha família, meus filhos, todo mundo cabe nessa agenda. Agora tem uma agenda cronológica, uma agenda de compromissos, uma agenda profissional que está submetida a essa daqui. Essa aqui tem algumas pendências que podem ficar para depois, que podem esperar. E está tudo bem, né? E está tudo bem. Uma coisa que tem vindo no meu coração, que fez até parte dessa ministração que é a base do nosso tema hoje, foi a questão do descanso. Dentro da perspectiva do Cronos, e a gente consegue puxar depois até para o Kairos, mas vamos no Cronos primeiro. Eu vejo assim, foi um dia desafiador, então descansa um pouco mais. Sim. E dentro daquilo que você disse, a gente ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e às vezes a pessoa está muito ligada, às vezes é um projeto que exige muito, é justamente porque me exige muito que eu vou precisar descansar. Uhum. É justamente porque eu amo meu trabalho, eu amo aquele desafio que eu tenho que enfrentar, ou eu quero, é que eu preciso descansar. A gente entender, você falou da gente trazer a solução para chegar lá, a gente entender que o descanso faz parte da performance. Então, se amanhã eu quero performar muito, por que não deitar um pouco mais cedo, por exemplo? Sim. Se eu... Programar a pausa. Programar o descanso. Como parte da performance. Sim. E não como uma pausa no sentido de desistência. De interrupção, né? De interrupção. Ela faz parte do... Igual um atleta, né? Um atleta profissional. Ele programa as pausas, ele programa as horas de sono. Com certeza. Né? Eu acho assim, eu entendo isso que vocês estão... Tudo isso que vocês falaram aqui, né? Eu sou uma pessoa que quase todo mundo que me conhece sabe que eu sofro de ansiedade. E é uma questão de você estar sempre trabalhando com aquilo. Enfim, você se cuida, faz terapia, vai aos médicos, faz outras coisas, faz essas pausas, faz os descansos. Mas, assim, não dá para... Acho que hoje em dia a ansiedade ela está muito ligada realmente à sociedade, à mentalidade da sociedade. Acho que mais até do que a correria. Eu penso um pouco isso. Porque, assim, pelo menos no meu caso, e a caso de algumas pessoas que eu conheço, o meu estupim de crise de ansiedade generalizada que eu tive pela primeira vez na vida em 2016 foi num tempo que eu não estava o tempo mais acelerado da minha vida, uhum. Se eu pensar assim. Tudo bem, eu tinha duas crianças pequenas e tudo mais, mas não estava trabalhando, eu não estava num tempo mais, eu tinha parado um período da minha vida para dedicar às crianças. E, quer dizer, se a gente for olhar na sociedade antigamente, todo mundo, né, muitas mulheres tinham 5 filhos e não, às vezes não tinham crise de ansiedade naquela época. Enfim, mas eu acho que era a mentalidade e não deixam de ter o trabalho que uma pessoa tem hoje em dia com 2 crianças. Eu acredito que antigamente tinham o mesmo trabalho. Criança é criança sempre. Tudo bem, algumas coisas são diferentes porque hoje a mentalidade da sociedade é diferente. Sim. Então, a exigência das pessoas à sua volta, a exigência do mundo, concordo, de que a mulher tem que fazer isso, ou de que a mulher tem que fazer aquilo, ou que ela tem que ser aquilo. E como eu encaro isso também, sim, né? Sim, como a pessoa encara como isso. Cada um vai encarar de uma maneira diferente. Exatamente. Então, acho que tem mais a ver também com a mentalidade que a pessoa possui de si própria, de como ela se conhece, diante de Deus, diante dessa agenda de Kairós de Deus, diante dos propósitos, né? Porque quando a gente vai estudar o propósito da mulher e você vê o quão é importante a gente investir tempo nos nossos filhos, isso pode alavancar uma flecha que vai mudar uma geração, vai mudar uma sociedade inteira, né? E às vezes a gente não percebe a importância disso, como todas as expectativas que as pessoas têm a respeito dela ou que ela tem a respeito da vida dela. Eu acho que tem isso contribui, assim, para mim. Eu acho que isso contribui muito, muito mais do que uma agenda acelerada. O ambiente, O ambiente, as expectativas erradas, eu acho que... E o corpo de cada um vai reagir de uma maneira diferente, por isso que a minha fala, entendeu? Vai para uma direção de que, às vezes, eu vou ter que lidar com a ansiedade, porque a minha condição de vida, ela pode ser que ela gere uma situação de sofrimento, de angústia. A gente falou de ansiedade, mas de disfunção. Porque, por exemplo... no caso de Jesus, quem é que está preparado para uma crucificação? Quem é que vai lidar com saúde? Não, eu estou bem, eu vou ser crucificado. Né? Não dá, entendeu? Uhum. A vida, agora nós passamos por 2 anos de pandemia. Quem estava preparado para lidar com a morte de maneira tão agressiva como nós lidamos? Pode ser que isso me adoeça. Uhum. A questão, a Bíblia diz assim, no mundo vocês terão aflições. Mas tenha um bom ânimo. Eu acho que o nosso maior desafio é... Eu não sei se em algumas circunstâncias da vida eu vou conseguir evitar alguns problemas. Alguns problemas vão acontecer. Uhum. Eu vou aprender a lidar com eles. Porque senão a gente cria o mito de que, assim, quem tem ansiedade é doente, quem não tem é saudável. Exatamente. E não é isso. Por isso que aquela metáfora do botão é interessante. Entre a emoção, a ansiedade e o transtorno de ansiedade, existe a vida acelerada, a mente acelerada. Sim. E aí que está. essa vida acelerada, no meu entendimento, muitas vezes, ela é permeada por uma tentativa de controle. Uhum. Em que eu posso controlar as coisas. A emoção, a ansiedade é saudável. Sim. Ela é saudável, ela nos previne. É lutar ou fugir. Uhum. É botãozinho de Deus em nós. O transtorno de ansiedade é uma evolução. Uhum. Sim. Dentro da perspectiva... E aí que tá. Aí entra o que a Ângela tá, tá relatando pra gente. Às vezes é no momento em que eu tô tranquilo. É, exatamente isso que eu tava falando. Às vezes é no momento em que... Mas e a cabeça? E como eu encaro isso? E a... Então, acho que tem mais a ver com o que você falou da mente, né? De você, como você vê o mundo e as mulheres que tinham cinco filhos. Mas as mulheres que tinham cinco filhos, muitas vezes, não tinham isso aqui que a gente tem hoje. E não tinha uma expectativa de alguma outra coisa, né? E nem as pessoas a respeito dela, né? Minha mãe nunca teve celular na vida. Uhum. Até a sua morte, ela nunca teve. Ela tinha, pouco antes dela morrer, ela tinha um celularzinho que... Só fazia ligação. Só fazia ligação. E ela lidava com tantas coisas ao mesmo tempo. Trabalho, família, filhos. E nos criou junto com meu pai ali e tal. Então, eu acho que o mundo realmente ele está nos exigindo mais. E não dá para não dá para simplesmente sair do mundo, né? É. Eu preciso encontrar esse equilíbrio que o pastor Evandro nos ajudou aqui. E admitir que a vida é complexa. Sim. É. E que pode ser que na nossa fragilidade, porque, por exemplo, cada um tem um contexto de família. A gente não escolhe a família que nasce, a gente não escolhe os modelos que os nossos pais nos deram. Então, assim, eu preciso encarar de alguma maneira... alguns dos problemas que nós temos aí, dentre eles a ansiedade, como uma condição dessa vida. Isso não significa admitir que isso é bom, admitir que isso é... Não, admitir que nessa vida a gente pode passar por essas situações. Sim. Agora, o que a palavra de Deus aponta para a gente? Que é possível construir uma vida saudável apesar dessa realidade. Não é? Ou seja, porque senão a nossa conversa pode se tornar um peso para quem está sofrendo. Não, E aí, pastor, pegando a sua palavra, trago para a mesa aqui, essa questão de que é possível uma vida plena, ok? Possível uma vida plena numa sociedade caótica, doente. Sim. Doente. A partir de escolhas plenas. Sim. Jesus fala sobre isso. Uhum. Observem as aves do céu. Contemplar a natureza, você pega vários... Exato. Escolhas. Escolhas plenas. Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu até brinco com o Evander, que Evander, assim, tudo... ele tem um foco, assim, muito grande para fazer tudo, né? Eu já não tenho, assim. Então, assim, tem hora que eu falo assim, eu quero... Não, se eu for para sair, se eu for fazer alguma coisa, eu quero fazer uma coisa sem propósito, eu brinco, assim. Tipo assim, porque eu quero não fazer nada. Tipo, ir para um lugar, sei lá, só comer. Ou ir para um lugar, só sentar e olhar para nada. Não quero ir para um lugar e eu tenho que chegar num sítio e tenho que ler um livro. Não, porque eu tenho que ler um livro, porque eu tenho que terminar esse livro. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo, às vezes, muitas pessoas fazendo. Elas tiram um tempo. Ah, vou tirar um tempo de descanso. Tudo bem, para algumas pessoas, dependendo do livro, realmente é um livro que vai trazer... O modelo trazer, de descanso é diferente para cada um, Para né? cada um. É. Cada um vai ter alguma coisa diferente. Então, eu sou mais daquela assim, que eu tenho horas que eu preciso realmente não estar fazendo nada. Descanso. Tá lá, tá assim, no nada mesmo. Foi bom a Ângela tocar isso, porque às vezes o descanso a pessoa acha assim, é deitar e dormir. Não, nem pra sempre. Para cada um vai ter um modelo de descanso. Sempre, né? E uma outra solução que eu pensei biblicamente também, acerca do descanso... A gente falou do descanso da perspectiva do Cronos, mas existe o descanso na perspectiva do Kairos, que é a gente entrar no descanso, que descansar a Bíblia diz Deus, que né? é a buscar a própria presença manifesta na nossa vida. E como seria isso? Assim, porque muitas vezes alguém está ouvindo, como é que eu faço? Vou dizer assim, como eu faço, né? Uhum. Quando o meu nível de ansiedade está aumentando, quando eu percebo que eu estou diante de situações mais desafiadoras, seja no trabalho, na família ou diante da pandemia... Eu aumento o meu tempo de meditação bíblica. Uhum, ok. Então, por exemplo, para mim, é uma maneira de entrar no descanso. Uhum. Falando de uma forma bem prática, né? Fazer o quê? Igual quando você pega uma receita de um bolo, bate três claras, né? Assim, Você funciona bem assim, né? Eu acordo mais cedo do que o normal para poder ter um tempo de meditação, porque senão eu não consigo encaixar. E ali eu escolho um texto e eu fico ali degustando aquele texto. Leio, releio. E aquelas palavras que normalmente ardem no meu coração, que eu sinto que ali é o Espírito Santo ministrando a mim. E na maioria das vezes, aquelas palavras norteiam, balizam o meu dia. Outra prática de descanso em Deus, de entrar nesse descanso. Às vezes a minha carne está gritando, ou uma ansiedade, ou... Eu boto um tempo de jejum. E jejum, zero alimento mesmo, por um determinado período. Uhum. E ali eu dedico a oração, porque eu entendo que aumenta a minha sensibilidade para ouvir a direção de Deus. E nessas dinâmicas, eu muitas vezes eu entendi no Senhor, na meditação, uma palavra que ela me sustentou ao longo daquela batalha, vamos dizer assim, ciclo, né? Daquele ciclo. Aí, por exemplo, a ansiedade vinha no meio de um dia agitado e aquele problema estava diante de mim. Eu me lembrava daquele texto. Eu me lembro de uma vez que eu estava num desafio muito grande. E eu separei, eu falei assim, vou acordar de madrugada. Aí colocava despertar uma vez na semana, 3 horas da manhã. Eu me lembro que Deus me deu um texto, aquele texto que diz que o Senhor é a nossa bandeira, que ele vai, é um estandarte que vai à nossa frente. Na época, não tive tanto discernimento e fui pesquisar, estudar mesmo. Fui em dicionário bíblico, fui no Google com referências sérias de Bíblia. E eu vi, aí, quando Deus fala que ele é o nosso estandarte, é que ele... O que é o estandarte, né? Numa parada, numa... É uma bandeira, É uma bandeira que quem tá lá atrás, mesmo que não enxerga, tenha visão da frente, olha para a bandeira e vai. Então, eu não tinha já a solução do problema, eu não tinha a visão do todo, eu não sabia como seria, ainda era todo motivo para estar ansiosa, mas eu me lembrava daquela palavra. E eu olhava para o Senhor e eu falava, ele vai me dar a direção, ele vai me dar a direção. Até que eu passei com uma ansiedade bem mais baixa, porque quando ela ia aumentar, esta palavra me segurava. Uhum. Então, é o descanso do ponto de vista kairos, se a gente puder dizer assim, né? Eu acho que essa conversa aponta para um lugar que eu acho que é muito interessante, que é a desmistificação dos padrões, tanto para uma, tanto o padrão da sociedade não pode ser o nosso, como também o padrão individual de um não pode, de ser, um, outro, não, né? Pode ser aplicado ao outro. Sim. Né? Porque cada pessoa reage e interage com uma realidade de uma maneira diferente. O que a gente precisa buscar, então? Princípios. Acho que o primeiro princípio é Romanos, né, diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, acho que a proposta que o Evangelho traz é uma renovação de mente onde eu entendo e creio que Deus me criou para uma vida plena. E vida plena significa equilíbrio, vida plena significa paz, significa alegria, significa relevância. Sabe? Eu não consigo pensar a plenitude sem relevância. Né? Significa saúde no meio do sofrimento. Porque uma das coisas que a maturidade vai trazendo para a gente é a desconstrução dos padrões perfeitos de né? Não, essa condição aqui, se eu não conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. A gente tem uma visão muito lógica da vida, como se uma coisa levasse a outra, e às vezes não. Às vezes é possível ter um momento muito pleno no meio de uma loucura, no meio de um tempo muito difícil. Né? Então, assim, então, eu acho que primeiro, eu preciso crer nessa palavra de Jesus, nesse convite de Jesus. Vem ter uma vida saudável. É, na minha vida pessoal, né, um outro princípio que eu trago para mim, e para mim dá certo, é não achar que eu dou conta sozinho. Então, eu já precisei de ajuda profissional algumas vezes, né, de terapia, já precisei de medicamento, né, não por conta própria, né, mas precisei procurar um psiquiatra para lidar no caso do burnout, né? E não há falta de fé nisso. Uhum. Não há Deus. Por que quando a gente tem uma pedra no rim, a gente vai no médico e de repente você está a sua vida, e sem culpa, gente, porque culpa não ajuda a resolver as coisas. A sua vida te levou a uma condição de adoecimento e eu vou ter culpa para procurar uma ajuda, para procurar um profissional? Não. Foi Deus que previu. Claro que, do mesmo jeito que eu procuro excelentes profissionais nas outras áreas, nessa área também, nem todo mundo que tem o canudo tem competência. Então, eu vou procurar os melhores, vou procurar uma comunidade de apoio, e nesse sentido a igreja. Sim. Uma célula é muito importante. Tá, né? Junto, né? É. E eu vou tratar disso. Essa fala de Jesus, minha alma está angustiada até a morte, vocês dormem, ele fala para os discípulos. Eu preciso ter pessoas da minha, que me amam, que vão dar conta de ouvir minhas frustrações sem me dar remédio para elas. Uhum. Tipo assim, sem me dar regrinha, e é difícil para a gente, né? Uhum. É, lidar com isso, para mim especialmente, que a gente está acostumado a aconselhar as pessoas, uhum. E às vezes as pessoas não querem conselho, elas só querem... ser ouvidas. É. Uhum. Acolhidas. É, só isso. Então, eu não diria que é saudável adoecer, não. Seria uma loucura dizer isso. Mas humanos adoecem. Uhum. Entendeu? Então, nessa vida, a gente passa por situações assim. E vai passar. E isso. Agora, em Deus, a gente tem a possibilidade de construir uma vida saudável. E isso é um processo. Sim. Vai passar, que eu estou dizendo, não é que vai passar, enfim, vai, aquele tempo mal vai passar, ele tem de hora para acabar. Sim. Porque a nossa mente é interessante, né? Por exemplo, você está numa festa de aniversário lá com o Benjamin, aí ele está curtindo a festa, aí quando chegando no finalzinho ele já vai ficando triste porque vai acabar. Uhum. E ele não quer que acabe, ele tem certeza que vai acabar. Então a nossa mente já sabe que vai acabar a coisa boa, mas se a coisa boa acaba, uhum. A coisa ruim também. Por que a gente não faz o mesmo, né? Tá comendo um sorvete muito saboroso. Aí a gente tá comendo sorvete, tá degustando sorvete. Quando chega no finalzinho, você vai comendo até devagarzinho, né? Porque sabe que vai acabar. E se... E aí fica um convite aqui pra gente. A gente fizesse esse mesmo... Usasse esse mesmo exercício, usasse esse mesmo princípio pra entender. Esse desafio que eu tô vivendo, que tá me deixando ansioso, que tá me tirando, me roubando hoje, uhum. Ele tem dia e hora pra acabar. Eu acho que... Tem uma coisa também, Tati, que o Guto mencionou no início, que são rotinas saudáveis. Então, por exemplo, lá em casa, no meio da nossa correria, a gente estabeleceu de sentar à mesa para almoçar. Então, é raro o dia que a gente vai almoçar na frente da televisão, não é? Ainda é difícil tirar o celular de cima da mesa, porque as crianças ainda secula, né? Mas, assim, não, o almoço é sagrado. Ou uma refeição, pelo menos, por dia. Uhum. No meu caso, eu e a Ângela, sempre que a gente pode, como casal, tomar um café juntos. Sim. Sabe? Você colocar a devocional que a Ângela mencionou e construindo uma rotina saudável e baseada na palavra de Deus que ajude... E me ajude a ir construindo esses padrões de saúde, uhum. Ao longo de uma vida. Não é ao longo de... Não é um mês, não é uma coisa... Não, é um hábito, né? Não tem mágica, né? Não, é dia a dia. Sim. Não tem mágica. É interessante como Jesus aplicava isso na sua vida, né? A correria dele, andando de um lado para o outro, curando, pregando, falando, ensinando. Onde está Jesus? Ele estava lá no monte orando em alguns momentos. Uhum. Ele entrava no descanso. Ele fazia questão de separar, né? Uhum. A Tati mencionou isso, né, Tati? Que funciona. Ele fala, entre no seu quarto, feche a porta, e o seu pai que te vem em secreto vai te responder, vai falar com você, vai te ajudar. Isso funciona para mim também. Eu me lembro... determinado tempo atrás, em que eu sentei para orar, e aquela dinâmica nossa de orar, né? De começar a orar e começar a falar e começar... E de repente eu me vi não saindo nada com nada, né? Não estava ali. Minha cabeça estava em outro lugar, eu estava chateado e comecei a brigar com o Espírito Santo, né? No bom sentido da palavra. Senhor, eu não tenho nada para falar, eu não vou falar nada. E aí o Espírito Santo, naquele dia, me levou a orar a palavra. Se você não tem nada para falar, então eu vou falar por você. Fala a minha palavra. Meu Deus do céu, que experiência incrível. Eu comecei a orar a palavra mesmo. Pegava os textos e começava a orar aqueles textos e não falava nada além daquilo. E como aquilo foi trabalhando dentro de mim. Uhum. Né? Então, funciona para mim também um pouco disso. De, às vezes, se aquietar... Deixar Deus ministrar o coração e, como Jesus, né, fecha a porta. Jesus orava a palavra, né? É, exatamente. Ele orava a palavra, ele declarava a palavra diante dos enfrentamentos dele com Satanás, por exemplo. A palavra. Ele usou a palavra, norteou, né? Né? Eu vou jogar na mesa aqui uma coisa que vem pro próximo podcast. Tá bom. Né? O assunto não acaba, né? A gente tem chão aberto pela frente. Mas uma das coisas que nós vamos conversar no nosso próximo encontro é propósito profético. Né? Propósito e autoridade. Né? Então, acho que hoje, não sei se é isso, né? As doenças da alma estão aí, elas são um fato, são uma realidade. Não tem como negar. Mas há um convite de Deus à saúde. Amém. E o convite passa por admitir a vida que o Evangelho propõe para a gente. E construir isso, não sozinho, né? Mas no seio de uma comunidade, apoiado pelas pessoas que a gente ama. É construir essa vida saudável baseado no propósito de Deus. Então, vocês querem acrescentar alguma coisa? Vamos caminhar, fechar aqui hoje? Como é que é? Eu queria deixar uma dica de um livro que me veio forte assim ao coração. O pastor começou falando de excesso de informação como um gatilho, né? Uhum. A Ângela falou das demandas, fases de vida como mãe. Traumas, né? Perdas. O pastor contou, às vezes, também a questão de dividir as agendas aí com várias prioridades. Tem um livro de um autor chamado Gary Keller, chama-se A Única Coisa. Tem até em inglês, porque eu sei que existem pessoas de outros países que assistem a gente. É One Thing. Ele fala sobre o poder do foco, da gente focar uma coisa, uma única coisa. Uhum. Então, você está diante de um problema. Se eu pudesse focar em uma única coisa, qual essa única coisa seria? E assim, o livro é fácil, fino de ler, e ele traz de uma forma bem prática, assim, que ajuda a gente a administrar o nosso dia e viver o hoje no foco de a única coisa. Como nós estamos aqui? Aqui não tem ninguém ansioso, porque qual é o nosso foco aqui? A única coisa é trazer uma mensagem que seja agradável para quem está nos ouvindo. A gente está vivendo a única coisa. Uhum. E eu sempre passo tudo que eu leio pelo filtro bíblico. E se a gente for trazer qual é a nossa única coisa? A nossa única coisa é Jesus. Uhum. Né? O caminho. O caminho. Ele era a única coisa. Ele, o caminho, a verdade, a vida. Era o artigo definido. Né? Então, eu creio que os princípios que esse livro traz, a única coisa, um livro vermelhinho fácil de ler, ajuda a gente até a viver a nossa única coisa em Jesus. Amém. Né? Um breve testemunho aqui para a gente fechar dentro dessa ilustração. Uma fase que eu estava vivendo muita ansiedade, eu parei no trânsito. E assim, o trânsito é uma coisa que deixa muita gente ansiosa, sim, né? Uhum. E eu parei no trânsito e falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou dar conta? Eu parei assim, acho que eu já até provo quando vocês já contei isso. Eu parei assim no carro, o trânsito, tinha carro de um lado, do outro, eu parei e fiquei olhando assim, do nada. E aí tinha uma barraca de pipoca. Aquela panela, né? Uhum. E o foguinho assim, aquilo me chamou a atenção. E eu senti fortemente no meu coração, assim, dentro do meu espírito, falar assim, foca em mim. E é como se um bálsamo viesse assim. E todas as vezes que eu... O que eu faço? Eu lembro da única coisa. E eu lembro daquela voz dizendo, foca em mim. Uhum. Então, em Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A nossa origem está nele. Uhum. Quando nós fomos criados no ventre da nossa mãe, ele criou a gente com um objetivo, com um propósito, com uma meta, com um sonho, com uma agenda. Então, vamos entrar. Um convite que eu faço, né? Vamos entrar nesse descanso. Se eu não estou conseguindo orar, vamos orar a palavra. Uhum. E reconectar com a nossa fonte, com a única coisa. E ele vai nos revelando os próximos passos. Né? Uhum. Fica o convite também para quem está ouvindo a gente ou assistindo, a dar uma olhada nos outros vídeos que o canal tem. Né? Logo a gente vai disponibilizar também as pregações que a igreja realiza no Spotify também, mas por enquanto você pode acessar pelo YouTube e quem quiser vir presencialmente conhecer a catedral, a gente está aqui na Marechal Deodoro, 80, né, aos domingos. No centro de Petrópolis. E terça-feira à noite. Quem está no mundo inteiro, acompanha a gente pelo Catedral Metodista Oficial no YouTube. A gente podia orar, né? A gente podia orar pelas pessoas que estão nos acompanhando. A Angela podia fazer essa oração para a gente, por pessoas que enfrentam ansiedade, por pessoas que enfrentam essas dores da alma. E também por todas as pessoas que têm o poder de influenciar outras e que podem ser exemplo de uma vida saudável. Pode orar? Então vamos lá. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que estamos aqui, ó Deus, por essas palavras que foram ministradas aqui, Senhor, do coração de cada um aqui, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem conduzido, Senhor, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, que elas sejam vivas e eficazes em todos os momentos, elas já são, mas na vida, especialmente daqueles que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades na alma, enfrentando dificuldades de ansiedade ou diversas outras, desafios no trabalho, na família. Nós sabemos, Senhor, que vivemos num mundo, ó Deus, que teremos aflições e coisas diversas acontecem à nossa volta que não estão ao nosso controle, assim como a pandemia, não são coisas que estão ao nosso controle, e isso acaba desestabilizando, Senhor, o coração e a vida de cada um de nós em algum momento, ó Deus. E por isso, ó Deus, queremos te pedir, Senhor, que a gente consiga focar no Senhor, que a gente consiga entender que o Senhor tem a palavra de vida, de refrigério, de calma, de novas oportunidades, de propósito para cada um de nós, ó Deus. Que a Tua bênção seja sobre os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Até o próximo, então, né? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ferir, tempo de curar, tempo de destruir, construir o seu tempo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de triste ficar, depois de alegria pular, tempo de espalhar, tempo de ajuntar o seu tempo.